certamente eu serei contigo. E aonde quer que fores, eu também irei. Não te importes com quem passa o mundo, um braço que te digo e a vitória te darei. Passa o mundo.